gigante da seresta. E essa vai pra quem está longe do seu verdadeiro amor. Sucesso, ai meu coração. Saiba que eu estou aqui, mas quero estar com você. Só me espere, meu amor, que um dia eu chegarei. Vamos construir um alicerce do amor verdadeiro. Vou organizar a minha vida e no Nordeste eu vou morar. Pro resto da vida eu quero estar com você. Foi quando eu te vi que eu me apaixonei. Este ano nós vamos casar, vamos construir o nosso lar. Filhos também nós vamos ter, porque Deus fez você pra mim e eu também pra você. Este ano nós vamos casar, vamos construir o nosso lar. Filhos também nós vamos ter, porque Deus fez você pra mim e eu também pra você. Gigantes da Seresta, ao vivo. Gigante da Seresta, sucesso. Saiba que eu estou aqui, mas quero estar com você. Só me espere, meu amor, que um dia eu chegarei. Vamos construir um alicerce do amor verdadeiro. Vou organizar a minha vida e no Nordeste eu vou morar. Pro resto da vida eu quero estar com você. Foi quando eu te vi que eu me apaixonei. Meu amor, este ano nós vamos casar. Vamos construir o nosso lar. Filhos também nós vamos ter, porque Deus fez você pra mim e eu também pra você. Este ano nós vamos casar, vamos construir o nosso lar. Filhos também nós vamos ter, porque Deus fez você pra mim e eu também pra você. Este ano nós vamos casar, quero ouvir. Vamos construir o nosso lar. Filho também nós vamos ter, porque Deus fez você pra mim e eu também pra você. E o telefone do sucesso é o 7198